Bacharmelody.com, o site de Tecnomelody mais completo do Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. A espera acabou. Começa agora. Brasil! O Campeonato Brasileiro de Som Automotivo. MTM Brasil, etapa Marituba. Dia 14 de agosto no Ginásio Municipal, com atração nacional, Caminhão Maninho Motos, o Paredão do Safadão. Lançamento do primeiro DVD MTM Brasil 100% automotivo. Com primeiro racha de som, RTA MTM. Você não é louco de perder. Realização, Murilo Chodozão e WG Audio Service. DJ Ian Show, o top DJ do som automotivo, the largest and most absolute success today. MTM Brasil, etapa Marituba. www.parasounds.com.br. MTM Brasil Etapa Marituba. MTM Brasil, etapa Marituba, tuning e rebaixados. O Campeonato Brasileiro de Som Automotivo. We'll be right back. 14 de agosto, no Ginásio Municipal de Marituba. Com primeiro racha de som, RTA MTM. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Acesse www.parasounds.com.br. MTM Brasil Etapa Marituba. Nacional, Caminhão Maninho Motos, o Paredão do Safadão. Automotivo MTM Brasil Etapa Marituba. DJ Ian Show, o DJ top dos tops. Música. acesse www.paratosound.com.br. Atenção, competidores e toda a galera. O Campeonato Brasileiro de Som Automotivo, MTM Brasil, etapa Marituba. No ginásio municipal, com atração nacional, Caminhão Maninho Motos, o Paredão do Safadão. Você não é louco de perder. MTM Brasil, etapa Marituba, túnel e rebaixados. Acesse www.paratosound.com.br. MTM Brasil, etapa Marituba. Realização, Murilo Chodozão e WG Audio Service. Campeonato Brasileiro de Som Automotivo. MTM Brasil. De agosto no Ginásio Municipal. MTM Brasil, etapa Marituba. Com atração nacional, Caminhão Maninho Motos. O Paredão do Safadão. Você não é louco de perder. E mixagens DJ Ian Show. O top do som automotivo. Lançamento do primeiro DVD MTM Brasil 100% automotivo. Com primeiro racha de som RTA MTM. MTM Brasil Etapa Marituba. The hottest dance club in São Paulo. Acesse www.paratosound.com.br. Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mamando. Tá gravando? Tá gravando? Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. A espera acabou. Começa agora.

O Paredão do Safadão. Você não é louco de perder. Vai! DJ Ian Show, o top do som automotivo. Fecha. Campeonato Brasileiro de Som Automotivo. Gordinho, agora é sua hora de se limpar naquela música lá que você não entrou, tá bom? Fala o solinho, faz. MTM Brasil, etapa Marituba. Xandinho tá tipo bomba, menina, bombom. Tipo bola, bichinha, bombo no granada. Fecha, vai toda, vai! Ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca. Babulhão! Ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca. E pra tocar no paredão, tem que ser bem diferente. E quer ouvir na batida, swing é com a gente. Pra tocar no paredão, tem que ser bem diferente. E quer ouvir, e quer ouvir, e quer ouvir, vai! Xandinho tá tipo bola, bichinha, bombo, crepe, crepe, granada. Campeonato Brasileiro de Som Automotivo. MTM Brasil, etapa Marituba. Joga a mão em cima e diz: amiga, só se for amiga solteira, amiga. Roberto Pinto, Ana Biju. Pode cater que lá em vez. Mas sempre quando chama uma amiga, escuta que o namorado nunca foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina balança. Mas bem que não é culpa dela. Alô, peru! Mas opa! Virolho, virolho! Macio, que não é culpado.

mais comum, não sou no solinho. Segunda-feira é sempre complicado. A sua casa é no caminho do trabalho. Sempre que eu passo paro e lembro de você. Competidores e toda a galera. A semana inteira não tem bebedeira. Eu fico em casa esperando você me ligar. Mesmo sabendo que não vai voltar. Mas a semana passou. O FDS chegou. O FDS quer dizer. Você, fim da saudade de te amar. Vou beber, vou farrar, te esquecer, vou curtir. Feliz dia do solteiro pra Show, o top do som automotivo. Se quer dizer, fim da saudade de você. Fim da saudade de te amar. Vou beber, vou farrar, te esquecer, vou curtir. Feliz dia do solteiro pra mim. É, segunda-feira é sempre complicado. A sua casa é no caminho do trabalho. Sempre que eu passo paro e lembro de você. A semana inteira não tem bebedeira. Eu fico em casa esperando você me ligar. Mesmo sabendo que não vai voltar. Mas a semana passou. O FDS chegou. FDS quer dizer. Solteiro pra mim, FDS quer dizer fim da saudade de você, fim da saudade de te amar. Vou beber, vou farrar, te esquecer, vou curtir. Feliz dia do solteiro pra mim. Bora Lua, Grife Cia, Prime Joias, meu amigo Conrado, Top Frutas, bora Afonso PHP Flex. Sucesso, Rony Mata, mais um paredão. No ginásio municipal de Marituba. Com atração nacional, caminhão Maninho Motos. Eu tô solteiro, bota aliança no bolso. E vamos gastar dinheiro e cantar. Eu tô solteiro. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Zé Rony Mata, vem pra tocar no paredão. Com o primeiro racha de som, RTA MTM. Pra quem é comprometido e pra cair na farra, sai de casa escondido. Quando eu era novo eu não podia gastar. Agora que eu tô bem eu quero aproveitar. E pra mulher zangada presente é um calmante. Não deixo ar de casa e nem abandonar a amante. Eu tô bacano mesmo, eu tô pagando tudo. Apaixonado em casa e na rua vagabundo. Canta aí. Bota aliança no bolso e vamos gastar dinheiro. E vem. Eu tô solteiro. Solteiro diz, eu tô solteiro. Bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro. Vambora, eu tô solteiro. Bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro. Quem tá solteiro diz, eu tô solteiro. Vai, vai, vai, balança pro papai. Mas isso é homem, bater pra tocar no paredão. Bora, Mequinha, toca do Zezinho. Calor Produções. Especialmente pra quem é comprometido. Olha aqui pra cair na farra, sai de casa escondido. Quando eu era novo eu não podia gastar. Agora que eu tô bem eu quero aproveitar. E pra mulher zangada presente é um calmante. Não deixo lá de casa e nem abandonar amante. Eu sou bacana mesmo, eu tô pagando tudo. Apaixonado em casa e na rua, vagabundo. Bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro. E diz, eu tô solteiro. Bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro. Vem, vem. Eu tô solteiro. Bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro. E canta aí, eu tô solteiro. Bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro. Eu tô solteiro. Tenta tocar no paredão. Amigo Neto da Mala, bate palma, produções. Grande abraço, Neto. Bora dar o gordo sem estresse. Bora, Vitor da Mala. Alô, Felipe, vamos de escola positiva. Bora, Murilo, na academia HMX. Valcélio do paredão. Estúdio Marituba Produções. Produção e mixagens. DJ Ian Show. Obrigado, meu.